O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, Dr. Kep e nossos caros ouvintes. Hoje eu gostaria de trazer um assunto aqui, para ver se o pessoal topa entrar um pouquinho nesse assunto, já que foi o casamento da rainha e do rei ingleses, dos futuros, né? Os príncipes da Inglaterra. Então isso tem sido assunto em todas as casas, em todas as empresas, em todas as mídias, o casamento real. Mas o que a gente viu lá, e curiosamente o senhor também estava dizendo, que a gente viu tudo, muitas coisas bonitas, perfeitas, trajes maravilhosos e tudo organizadíssimo, mas faltou ali um componente que parece essencial na vida do inglês, da rainha, dos príncipes, dos convidados, que se chama romantismo, afeto, amor. Que nos olhares, nas trocas de olhares, nos movimentos, mesmo que muito elegantes e até perfeitos, faltou amor. Então, eu acho que essa questão da vida afetiva, uma das principais inversões que o ser humano tem, que o ser humano apresenta, e que faz com que a vida da humanidade se torne uma das situações mais desagradáveis para ser vivida. É uma vida seca, é uma vida materialista, é uma vida matemática, é uma vida racionalista. É uma vida antivida, né? Porque sem amor, sem afeto, não existe, não pode haver vida. E eu gostaria, então, de trazer esse assunto, porque o Dr. Kep está escrevendo um novo livro. Ele é incrível, como ele traz sempre uma nova obra para nos surpreender. E hoje o José Ortiz, que é nosso jornalista aqui, que é o responsável, editor-chefe do jornal Stop, que chega na casa de vocês toda hora, que vocês leem e gostam de ler os artigos desse jornal, ele estava comentando que ele estava encantado com o artigo que ele leu no novo livro do Dr. Kep e que fala justamente sobre o romantismo, né? O Dr. Kep gostaria de falar sobre isso ou gostaria que o Ortiz mencionasse alguma coisa sobre isso ou está fora falar, do seu programa? Ortiz. Então, esse artigo que eu li, né? Ele fala, o título do Dr. Kep é uma coisa maravilhosa. O senhor fala assim que o romantismo foi destruído por aqueles que são contra o amor. Então, isso daí é de uma profundidade, né? Porque o romantismo trouxe tudo de bonito para o mundo, inclusive na psicanálise surgiu do romantismo, né? Esse mergulho no ser, né, que começou na Alemanha, com os literatos alemães, né? Então, isso foi a coisa mais bonita que o ser humano fez, a música romântica, as poesias românticas, o Dostoiévski na Rússia, todo mundo, foi uma época de ouro. E, de repente, foi sendo sufocada, sendo destruída e a vida foi perdendo a graça. Então, aí o senhor apontou a causa, que são os indivíduos que são contra o amor, que fazem um movimento para destruir essa beleza. Por exemplo, Ortiz, a gente estava falando no nosso curso de psicanálise da sociedade sobre as instituições, né, que os indivíduos mais doentes de poder econômico, social ou qualquer poder criam para poder ter controle da população, controle do povo. E subtrair da humanidade todas as vantagens possíveis e imagináveis, privando a humanidade mesmo, o povo, do que ele é de mais genuíno, de que é mais de direito, e estragando a vida, né? Inclusive a vida afetiva, como o senhor falou. Porque colocando a matéria, o dinheiro, o poder acima de qualquer coisa, então quem é que vai hoje em dia perder tempo, entre aspas, produzindo arte, produzindo beleza, se isso nem sempre é lucrativo, né? Então, o que se visa hoje em dia é o lucro, e não a beleza, não o amor, não o bem-estar, a qualidade de vida. Inclusive, aqueles que são gulosos, eu quero aqui reforçar isso, a gente sabe que a população brasileira já está se aproximando da dos Estados Unidos, em obesidade, né? Então, esse problema de gula da pessoa Não é só um problema, como se fala, causado por má alimentação, mau tipo de ingestão de alimentos ruins, calóricos, etc. É que o ser humano ele tem uma fome muito grande de energia. E essa energia não vem dos alimentos. Essa energia vem de outros aspectos, que são psíquicos na maioria, que são até transcendentais, e principalmente tem fome de sentir afeto. Não de ser amado tanto, mas também, mas mais de sentir afeto, de gostar do que é bonito, de satisfazer essa fome essencial, de energia essencial, inclusive num relacionamento romântico com o ser divino. Porque o primeiro autor na história que eu conheci, realmente romântico no relacionamento com Deus, foi Norberto Kepp. Haja vista esse livro, A Glorificação, onde ele descreve um relacionamento de intimidade com o Criador, que é comovente, né? E é envolvente e é de alta vibração. Então, quem está num espetáculo de arte, num concerto ali, embevecido, sendo alimentado por aquilo, não se lembra de uma pizza, de um bombom, de uma, a não ser que seja muito primitivo. Cláudia, o trabalho nosso é baseado na Trindade, né? Sim. Seja a Trindade no ser humano, seja a Trindade divina. Então, eu sempre falei que a base dessa Trindade é o afeto, né? É o amor. Isso. Quer dizer, tudo vem inicialmente da atitude afetiva, que aí na Trindade Divina seria o Pai, né? Deus Pai. Em seguida viria, em consequência do amor, do afeto, viria a razão. Quer dizer, a razão já é um elemento assim que é decorrente, né? Do amor. Sem amor, a pessoa nunca chega à verdade. Inclusive, nunca chega ao que é verdadeiramente racional. Então, a segunda pessoa da Trindade, vamos dizer Cristo, né, o Filho, seria a razão. E, finalmente, o terceiro elemento, que chamam de Espírito Santo, seria a beleza. Então, é através dessa Trindade, né? Por exemplo, pela união do amor com a razão, é que dá a beleza. Então, ao contrário, na beleza estética com a razão, é o amor. Então, a beleza, né, estética com o amor é a razão. Quer dizer, um elemento não pode existir sem outro. Mas, de qualquer modo, o fundamento de tudo é o amor. É por isso que a civilização afetiva, né, que começou no período romântico, principalmente com Beethoven, com aqueles famosos, né, músicos alemães, compositores, Brahms, Schubert, lá em Viena, ou então outros romancistas, né, como Goethe, quando escreveu Fausto. Fausto é a história lá do indivíduo que ele queria remoçar, que ele queria ter uma vida mais assim, de acordo, né, com juventude o romantismo. Juventude eterna, né? É. Que ele fez um acordo, imagina. Fez um acordo com Lúcifer. E justamente o Lúcifer é que tirou o amor da humanidade. Então, como realizou agora no século XX, que é o século, né, dos bancos, é o século do dinheiro, é o século da paranoia, né, que é o século contra o amor, de preferência, que começou a partir da Primeira Guerra Mundial de 14. Aí o mundo entrou num período muito estéril. Se os senhores verem assim na civilização atual, vão notar que o que falta mesmo é esse romantismo, né, que havia na Belle Époque, na Bela Época, principalmente na França. E houve aquele crescimento incrível, inclusive, né, na literatura, nas outras estéticas do mundo e até na ciência. Quer dizer, a ciência é o resultado, né, da união do afeto, do amor com a razão. Então, um elemento não pode viver sem outro. Então, a base, vamos dizer, a realidade, são esses três elementos. Agora, o que aconteceu, né? Com a destruição desse período romântico, então começaram a fazer pinturas abstratas, pinturas assim, em que mostravam o horrível, como se fosse também estética, ou também um tipo de música do decafônica, né, estridente, que fende os ouvidos, ou então uma música só de ritmo, não tem melodia. A melodia vem da parte afetiva. Então pode notar que na própria música, na parte de arte em geral, são sempre três elementos, né? A música é a harmonia, a melodia, que é o amor, é o ritmo, né? É o compasso, né? Binário, ternário, quaternário, que é a razão. E o resultado, então, é a beleza, né? A música principalmente clássica, que hoje foi quase que destronada. Então, na pintura, a mesma coisa, né, Cláudia? O senhor está dizendo que quem ama fatalmente vai ter uma conduta bonita, né, doutor Kepp? Irracional. É. Então, essa ideia de que o amor é irracional, o amor leva a atitudes assim até violentas, isso é absolutamente fora de esquadro, né? Isso é uma coisa totalmente invertida. Isso não é amor. Então você falou da família real, né? Agora do casamento daqueles dois príncipes que encantam o mundo todo. Só que o mundo acha que ali é um romantismo incrível. E a gente, pela televisão, notou que ali não há muita paixão, muito amor, né, entre os dois jovens, né? É. Como, aliás, é de se esperar mesmo. Mas, de qualquer modo, o povo nas ruas de Londres, né, no mundo todo, estão assim no afã, né, para ver a maravilha da vida afetiva, né? É um impulso até genuíno do ser humano, né, doutor Kepp, ter assim esse avidez pela vida afetiva, pela beleza do romantismo. A gente pode dizer que o indivíduo afetivo que tem muito amor não tem assim muita doença, não tem doenças graves, não tem muitos problemas na vida. Agora, gostaria que outros também falassem alguma coisa. O doutor Giraldo, que é o nosso médico colombiano. Sim, doutor Kepp. O senhor me está fazendo lembrar quando fala que as pessoas afetivas não têm muitas doenças orgânicas. Isso é um fato real, em mais de 40 anos de ver doentes em muitos continentes, uno nota isso. As pessoas mais amorosas, mais afetivas, têm muito menos doenças. Recentemente, lembro que falava eu com uma pessoa acá, uma pessoa de um nível econômico alto, ela é dona de uma fábrica de roupas. Ela tem mais ou menos 50 anos e toma medicamentos psiquiátricos há 30 anos. Llora todos os dias, vive triste, uma pessoa com muito dinheiro. E o problema que ela tem é a falta de afeito, de amor, por ela mesma e por os demais. Eu estava falando com ela, por exemplo, como ela o único que ela vê em as roupas que faz é a questão econômica. Ela não vê que nessas roupas pode levar beleza, alegria às pessoas que vão usar aquelas roupas, que ela poderia transmitir amor, afeito às costureiras que estão fazendo essas roupas e estão levando coisas alegres para demais pessoas. Agora, eu queria perguntar para uma professora sueca o que ela acha. Na Suécia existe bastante afeto ou lá é um povo mais frio? O que há? Eu estava pensando sobre essa questão do poder, né? Que o poder é muito contra o amor. Que eu queria ler uma parte aqui do livro Trabalho Capital, do senhor, que você escreve: como sabemos, os poderosos só aceitam os indivíduos que trabalham para eles. Todos os prêmios e homenagens são preparados para aqueles que possam aumentar o seu poder. Então, eu vejo lá no meu país que é distribuído o prêmio Nobel. E dá para ver claramente que realmente não é distribuído para quem merece, que é mais uma questão de poder. Por exemplo, em 2 anos atrás, né, em 2009, foi distribuído o prêmio Nobel para Obama, o prêmio Nobel da Paz, que é uma piada. Em 2005, também foi distribuído o prêmio Nobel de Medicina para dois cientistas chamados Marshall e Warren, por mostrarem que pacientes de úlcera podem ser curados para sempre se a bactéria Helicobacter for eliminada do estômago com a ajuda de antibióticas. Quer dizer, eles claramente, úlcera é uma doença totalmente psicossomática, que tem a ver com essa questão do a pessoa você fica doente, que tem uma... Você sabe que na psicoterapia, que quando a pessoa desenvolve a parte afetiva, ela começa a ter uma alegria de vida muito grande. Ela começa a ter um alcance intelectual enorme. Então, é só a pessoa que afetivamente melhora, é que sara, é que consegue assim, se desenvolver bastante, inclusive na vida profissional. Sabe, Dr. Kef, quando eu comecei minha análise 40 anos atrás, a coisa mais impressionante é que eu sentia voltar a sentimentos da época da minha adolescência, que já pensava já tivessem morrido há muito tempo, estivessem enterrados já, não, nem lembrava mais. Eram sentimentos assim de amor pela vida, de entusiasmo, de ideal, muito idealismo, que o ser humano todo tem e deveria ter pela natureza, pela essência da existência dele. E que a psicoterapia que nós fazemos aqui com o senhor nos proporciona esse resgate dessa riqueza interior. Vamos ver agora com a Luciara um trecho que ela quer ler a respeito desse então, fato. Então, doutor Kef, o senhor escreveu aqui, no livro da Libertação da Vontade, assim, primeiro o senhor escreveu, assim como a ignorância está no ódio, todo conhecimento e sabedoria estão no sentimento de amor. E no outro trecho o senhor escreve, só podemos conhecer com o amor, que invade a vida intelectual, trazendo-lhe a luz necessária para que ele veja. Estou mostrando que sem afeto, o intelecto é cego. Assim como só vemos o que amamos e deixamos de perceber o que temos aversão. Então é exatamente isso que o senhor está falando, né? Então, o que significa isso, né? É que se a pessoa tem muito afeto, ela tem conhecimento profundo sobre as coisas. Conhecimentos que, vamos dizer, na parte estética, né, através das artes, são assim trazidas para o mundo de um modo impressionante. É por isso que sem as artes, o ser humano não teria vida. Então, o verdadeiro conhecimento não vem da vida intelectual só. Do conhecimento, né? Bem, principalmente do amor. Dr. Kef, tem uma questão. As pessoas que amam muito dinheiro, parece que não conseguem amar pessoas, né? Parece que ou a pessoa ama o dinheiro ou ama a vida, ama o ser humano. Pessoa muito apegada ao dinheiro é seca, afetivamente. Quem quer falar mais sobre essa questão? Queria dizer, né, que acho que é através do amor que o ser humano capta a energia essencial, né, a energia escalar. E o coração, por exemplo, sendo o símbolo, né, do amor, tem muita energia. Ele trabalha até como o cap motor, né, que os físicos daqui da trilogia e o senhor, através do seu trabalho, descobriram. E ele trabalha com pulsação, capta a energia magnética, a energia escalar, e transmite para o corpo, né? Então é interessante isso. E isso dá saúde para a pessoa, então, a captação dessa energia. O verdadeiro conhecimento vem pela intuição, né? A questão, por exemplo, do conhecimento inato, né? Isso existe até hoje. O conhecimento não vem do que o aluno aprende na escola, mas vem do interior dele. Agora, ele pode, na escola, aprender tudo errado também, né? O Então, certo se ele une o conhecimento escolar com o que ele tem no interior dele. E a doutora Julieta? Ela é colombiana, veio ao Brasil para estudar essa questão da trilogia. O que, que a Julieta, a doutora Julieta, gostaria médica. De falar? Doutora Julieta é médica. Estava recordando a importância do amor, que se vê num hecho muito claro em los niños recién nacidos que tienen problemas de salud. Incluso en los hospitales pueden ser puestos en una incubadora. Si no tienen el contacto con la madre, el amor de la madre, tienen un pronóstico terrible llegando a morir. Pues y sí. Aún no tienen conocimiento. Fundamental. Si no tem, né? De início, esse amor materno, a pessoa não sobrevive. E toda doença vem daí. E o doutor Ademar? O então, senhor acha que ama muito as mulheres? Difícil de responder essa pergunta. Então, eu estava pensando na questão estética e a doença, né? O que a gente nota nos hospitais, normalmente, é que as pessoas não têm muita estética, né? Assim, o modo de se vestir, o modo de falar. Então, dá para fazer uma dialética, né, da questão estética e a doença. Porque ou a pessoa está no narcisismo dela, por uma doença dela em primeiro lugar, ou está ajudando o próximo, fazendo algum ato bom. Então, dá para ver que a doença realmente está ligada à falta de estética e à falta de afeto, né? Agora, vamos ver a Selma, né? A Selma é engenheira, engenheira de Minas. Ela, o que que acha da vida afetiva? Faz parte do seu diário? Na agenda? Está na agenda dela? O amor está na agenda dela? Então, eu estava aqui, acho que um bom capítulo para a pessoa ler hoje é esse do homem interior, que o senhor fala que a enfermidade psíquica é o desejo do ser humano de se tornar em algo diferente do que é. Então, na base, na essência, o ser humano é amor, né? É beleza e é verdade, como o senhor iniciou o programa falando. E essa sociedade invertida em que vivemos, então, vai criando crianças e jovens num espírito muito materialista, consumista, competitivo, desviando, né, da verdadeira essência de cada um, num círculo vicioso que precisa ser conscientizado, né? Então, inclusive eu estava me lembrando agora do que o doutor Ademar falou sobre essa questão do doente se vestir mal. Isso também mostra, Ademar, esse desinteresse que a pessoa mais seca de afeto tem em agradar os outros. Porque a pessoa que se veste bem, bonita, ou procura se vestir bem, é porque ela se preocupa em agradar o próximo. Ela não quer que o próximo tenha uma má ideia, uma má sensação a seu respeito, né? Ela quer trazer beleza para a vida dos outros. Então, o doente que gosta de se vestir mal, relaxado, mal vestido, ou mesmo muitos doentes psíquicos, né, que se vestem assim de uma maneira despreocupada, até demais despreocupada, usando roupas rasgadas, às vezes mal cheirosas. Então, são pessoas sem amor, sem afeto. Às vezes dizem, as pessoas são muito vaidosas. Bom, há sempre dois lados de uma moeda. Que a pessoa não precisa ser muito vaidosa, mas trazer um ambiente assim agradável, uma impressão agradável ao seu semelhante, né? Então, mulheres, vocês que esperam seus maridos com avental e bobs na cabeça, bom, então pensem duas vezes, né? Porque depois o marido vai se consolar em outros braços e vocês vão achar ruim. Estamos aqui na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Telefone 3032-3616, 3032-3616, atrás do Shopping Center Eldorado. O nosso site é www.trilogia.ws, um portal. Lá vocês encontram vários sites. Sites com os nossos livros, nossos programas de TV, da Associação Stop a Destruição do Mundo, do CAP Motor, o motor ecológico, dos nossos cursos, das nossas escolas terapêuticas. Tudo que pode ajudar você a ter uma vida mais amorosa, mais racional e equilibrada e mais bonita. Até a semana que vem.